amiga, crime, faça acreditar que o amor sempre vence, que a fé move montanhas e quebra correntes. Meus olhos nunca mentem, eu só tenho olhos pra você. Então escute com carinho o que eu vou te dizer. Eu posso não ter ouro ou prata pra te oferecer, mas posso prometer que nunca vou te fazer sofrer. Então me dê uma chance, fique junto a mim, ouça minha proposta e me diga sim. Me diga sim, yeah, yeah. Me diga sim. Você não sabe o que eu sofri. Quantas noites eu chorei pensando em ti. Quantas vezes eu quis te dizer o quanto eu te amo. Sei que estava estampado em meu olhar. Meus amigos perguntavam sem parar. Por que meu coração acelerou naquele momento? Eu tentando disfarçar, você não devia me olhar. Eu não podia acreditar que você sorria pra mim. Pedi tanto pra Deus que me desse você. Acho que ele me entendeu. Me diga sim, deixa eu tentar te conquistar. Me diga sim, sei que nasci só pra te amar. O meu amor, eu pretendo dar pra você. E tudo que há em mim, só diga sim, sim. Me diga sim. As estrelas não posso dar, porque não pertencem a mim. Eu te levo pra contemplar o céu junto comigo. Eu não posso te dar mar, mas posso mergulhar com você. E juntos nós podemos andar e ao infinito alcançar. Eu tentando disfarçar, você não devia me olhar. Eu não podia acreditar que você sorria pra mim. Pra Deus. Eu acho que ele me atendeu. E agora eu peço, me por favor, sim, deixa eu tentar te conquistar. Me diga sim, sei que nasci só pra te amar. O meu amor, eu pretendo dar pra você. E tudo que há em mim, só diga sim, sim. Me diga sim. Deixa eu te mostrar como eu sou. Ser teu anjo protetor. Eu quero ser só teu. Me diz que sim. Preciso que você diga sim. Diga sim pra mim. Então me diga sim. Só pra te amar. O meu amor, eu pretendo dar pra você. E tudo que há em mim, só diga sim. Me diga sim, deixa eu tentar te conquistar. Me diga sim, sei que nasci só pra te amar. O meu amor, eu pretendo dar pra você. E tudo que há em mim, só diga sim.